É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E estamos recebendo nesta manhã aqui no estúdio a visita de uma cantora, Ana Xuxa. Bom dia! Bom dia, Guilherme, tudo bom? Bom dia, gente. Satisfação recebê-la aqui. Inclusive, quem acompanhou a programação da rádio aí das 9 às 10, no programa Mulheres Transamérica, pôde conferir um pouquinho do trabalho dela. Daqui a pouco vamos falar mais a respeito disso. Inclusive, a Ana já estava afinando os violões aqui durante o violão, né? Porque é um só. Durante o intervalo aí para fazer aqui uma palhinha para nós ao vivo aqui. Jorge Pegoraro comigo aqui no estúdio também. Veio prestigiar, Jorge. Com certeza, bom dia Guilherme, de novo, né? Bom dia Ana também, um prazer estar recebendo aqui também, a Ana que está nos visitando, né? Nos brindando aqui em Foz do Iguaçu com a sua presença e vai falar também do show que ela vai fazer aqui pra gente em Foz do Iguaçu na semana que vem. Seja bem-vinda, Ana. Poxa, muito obrigada, é um privilégio, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Inclusive, vou perguntar aqui, você tem ligação aqui com a cidade de Foz do Iguaçu, como é que é? Então, na verdade, meus pais moram aqui já tem uns 6 anos e eu tô sempre aqui, assim, todo ano eu venho. E eu registro a presença aqui no estúdio, porque olha só como são as coisas, né? A mãe sempre está junto, né? Acompanhando. Dona Elisa está conosco aqui no estúdio, acompanhando a entrevista. Portanto, você é natural do Rio de Janeiro, é isso? Isso, eu nasci no Rio de Janeiro, mas assim, minha cidade... Assim, que eu falo que eu sou de Brasília, porque foi a parte que eu mais, assim, eu fiquei mais tempo morando, né? Então, eu meio que me considero brasiliense, mas eu moro no Rio, enfim, minha cidade também do coração, eu tenho duas cidades. E algo que me chamou a atenção, inclusive, quando eu estava pesquisando a respeito do disco que você está lançando agora, nós já vamos falar dele, é que você toca vários instrumentos. Isso. Como é que surgiu até esse processo de aprendizado? Como é que foi para você desenvolver toda essa técnica? Porque a gente sabe, ó, eu tenho uma dificuldade enorme com qualquer instrumento musical que seja. Eu olho uma pessoa que nem você, que toca vários e vários, fico com uma pontinha de inveja, viu? Vixe, Maria. Não, mas isso aí é... Desde pequenininha, eu sempre gostei de bater nas coisas, assim. Eu comecei batendo mesmo, assim. Eu batia na minha prima, nas costas, tirava o som. ela conta isso até hoje, rindo. Então, eu sempre tive esse interesse. Eu comecei na bateria, né? Eu ia escondido pro salão do meu colégio pra ensaiar lá. E aí comecei a aprender, me interessar. Meus pais falavam assim, você não tem um instrumento mais fácil para aprender, não? Aí me deram um violão, eu fui aprendendo. Foi uma coisa muito natural, assim. Eu tinha amigos também que se interessavam por música, então a gente meio que trocava, assim. Eu ensinava bateria, eles me ensinavam violão. E aí foi por interesse mesmo. Todo o tempo livre que eu tinha, eu me dedicava aos instrumentos. E o Jorge Pegoraro tem certeza que já tem perguntas aí, até porque eu já peguei você ouvindo música dela aqui na rádio. Eu tô ouvindo música dela já toda semana, já, e são muitas curiosidades. Maravilha. Mesmo, assim, né, Ana? Eu acho que a questão de Brasília também, eu queria te perguntar isso, eu acho que Brasília também tem, assim, uma questão com a música muito forte, né, muito presente, assim, né, você também sofreu essa é contagiante também, Brasília, nesse sentido? Ah, pra mim foi muito, assim. Né, a cena de rock, né? Na época eu tocava rock só. Eu era baterista de uma banda. Então a gente ia pra lugares e ouvia coisas muito diferentes. O movimento musical, a cena musical lá é muito legal, muito forte, assim. No rock que eu, da época, né? Hoje em dia eu não sei como tá lá. Eu tô morando no Rio há uns 5 anos. Mas foi muito forte mesmo isso. E também queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha mesmo, assim. Você é de uma família, tem militar na tua família, sim, né? Até hoje tem uma educação rígida nesse sentido, assim. Como que foi essa relação, assim, de você ir pro rock, cantar em banda já com 12 anos, ter, assim, enfim, uma carreira já musical nesse sentido? Sim, foi uma maluquice, né? Mas, assim, meu pai era militar, mas, assim, sempre teve muito respeito, sabe? Sempre teve muito respeito em relação a mim, em relação ao meu irmão, e em relação a nós, né? Nós filhos, em relação a eles. Sempre foi assim, meu pai sempre falou, cara, seja feliz, sabe? Nunca teve nada assim, ah, não faz isso, não faz aquilo, entendeu? Então, sei. Apesar de, né, porque geralmente essa coisa de militar é um pouco mais conservadora, uma coisa... Mas sempre foi muito tranquilo, assim, sempre teve felicidade acima de tudo. E eu posso dizer que ele é um dos que elogia muito o seu trabalho aqui em Foz do Iguaçu, fala bastante de você, teu fã número um aqui em Foz. Ah, gente, ele foi programado biologicamente para amar tudo que eu faço, né? Agora você está lançando um trabalho, né? Eu não sei se dá para chamar de disco, porque, enfim, antes chamava de disco, depois CD, hoje em dia é um formato mais digital, né? Isso. Álbum, seria uma palavra mais correta, né? Você está lançando, então, esse trabalho intitulado Inês. Isso. Foi algo que me chamou a atenção, porque tem a ver com uma história lá do século XIV? Exatamente. É uma expressão portuguesa, né? Inês é morta, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. É muito usada aqui no sul do aqui? Brasil. Ah, sim, que legal. Muito usada. No Rio também, eu já ouvi várias vezes, e sempre me intrigou essa história. Inês é morta, né? Que quer dizer, agora já era, né? Agora acabou. E eu tinha já feito uma música com meus dois parceiros, Sueli Mesquita e Eugênio Dalli, que falava da Inês, né? E aí, numa conversa, numa audição que teve lá do disco, não estava pronto ainda, era só essa música, surgiu essa expressão, Inês, agora Inês é morta. E aí, a gente estava no início, assim, né, montando o conceito do disco. E aí, a gente foi, nossa, de onde saiu essa história? E aí, eu conheci a história da Inês de Castro, que teve um amor proibido, né, com Dom Pedro. E, enfim, eis que mandaram matar, né, de uma forma muito cruel, a Inês. E, enfim, depois de morta, ela se tornou rainha, né? Mandaram coroar ela e fizeram todo esse processo. E eu achei essa história muito interessante. E eu já queria fazer um disco que falava sobre mulheres, falava sobre algumas questões que eu achava importante, né? E eu achei que se encaixava perfeitamente nessa coisa. Então, a gente, através dessa história, me inspirou a terminar as outras músicas, sabe? E a escolher o repertório para o disco. Então, é isso, né? Toda mulher tem um pouco de Inês, né? E eu recomendo aqui, você que está ouvindo, inclusive, que se interessa por histórias assim, é realmente uma história bastante marcante essa de Inês de Castro. Procure ali, até a Wikipédia tem subsídio a respeito dessa história aí. É realmente algo, até uma passagem bastante interessante da história de Portugal, que depois veio a ter reflexo também aqui na cultura brasileira. Agora, estamos falando de música, mas é claro que queremos ouvir música. Você pode dar uma palhinha aqui para os ouvintes da Transamérica? Claro, com certeza. Então, faz vamos lá. Ana Xuxa conversando com a gente nesta manhã aqui no Front Transamérica. Está preparando ali o violão já para esta apresentação aqui. Como é que vai ser o nome da música que você vai tocar, Ana? Eu vou tocar Do Fundo do Poço. Pode ser? Vamos lá. Não sei. É a segunda música do disco. É porque tá ruim. Então, vamos lá, acontece nos programas ao vivo. A gente tá se ajustando aqui, o rádio não é imagem. Sim. Mas mentalize aí que estamos nos ajustando. Então vamos lá, Ana Xuxa ao vivo aqui na Transamérica. Chega de ouvir os outros, chega de aceitar conselho torto. Todo dia de olhar no espelho e de abusar do meu batom vermelho. Chega de ouvir os outros, chega de aceitar conselho torto. Todo dia de olhar no espelho e de abusar do meu batom vermelho. Do fundo do poço eu não passo, do fundo do poço eu não passo não. Do fundo do poço não dá pra cair. Do fundo do poço eu não passo, do fundo do poço eu não passo não. Do fundo do poço só dá pra subir. Chega de ouvir os outros, chega de aceitar conselho torto. Todo dia de olhar no espelho e de abusar do meu batom vermelho. Se quero ou não, eu mudo a direção. Se procissão eu vou na contramão, se batidão eu desço até o chão. Se der paixão, se entrega coração. Do fundo do poço eu não passo, do fundo do poço eu não passo não. Do fundo do poço não dá pra cair. Do fundo do poço eu não passo, do fundo do poço eu não passo não. Do fundo do poço só dá pra subir. Do fundo do poço eu não passo, do fundo do poço eu não passo não. Do fundo do poço não dá pra cair. Aqui na nossa programação, opa, o microfone tava fechado, né? Ana Xuxa aqui na programação Transamérica Foz, tocando uma de suas músicas de trabalho, né? Neste trabalho, nesse álbum lançado agora em 2016. Como é que vem sendo a repercussão, a aceitação do seu trabalho, inclusive aí em outras praças do Brasil? Ah, então, eu lancei dia 7 de junho, né? Só no YouTube. Quis fazer essa maluquice. E agora entrou para streaming há 2 dias atrás. No então, Spotify, né? Spotify, Deezer. Exatamente. Então, mas assim, tem saído todo dia uma nota de blogs, de vários lugares. O pessoal tem gostado muito, assim. Eu tô com... Enfim, meus assessores de imprensa estão falando que o pessoal que tá ouvindo tá gostando. Então, espero agora, que vocês gostem também. Então, e eu vou falar o seguinte, hein? Durante a semana agora aqui na Transamérica, né, no programa Transmania, nós vamos sortear ingressos para um show da Ana Xuxa, que será justamente aqui em Foz do Iguaçu. Sexta-feira que vem, é isso? Isso aí, dia 24, às 20h30, no Hotel Bella Itália. Exatamente. É, estão todos convidados. E espero vocês lá. Vamos sortear isso daí. Acho que é uma honra, né, para Foz do Iguaçu estar recebendo a Ana Xuxa. É, primeira apresentação dela na isso, cidade. Isso que, né, eu ia perguntar mesmo. E primeira apresentação desse trabalho? Não. É a segunda. Eu já fiz um show de lançamento no Rio de Janeiro. E seria o segundo aqui, né, em Foz do Iguaçu. Então é um show para poucas pessoas, né? Infelizmente Foz do Iguaçu também assim não tem um espaço... É tão especial para uma apresentação, mas a apresentação vai ser no Hotel Bella Italia, né? Um hotel que tem uma capacidade para cerca de 200 pessoas, esse show. Espero que todos os ingressos sejam vendidos, né? Nesse sentido. Nós vamos estar sorteando, como o Guilherme falou, durante toda a semana no Transmania. E também a Ana vai ter algumas outras apresentações especiais, né, privativas aqui na cidade também. Acho que já está participando até, ou já participou do Festival de Turismo, né, das Cataratas, aproveitou a realização do festival aqui nesse final de semana, né, Ana? Isso, exatamente. Eu tive o privilégio de tocar lá no jantar. Foi muito legal. E como é para você, assim, teus pais moram aqui em Foz do Iguaçu, você se sente já, assim, uma pessoa, vamos dizer assim, bem-vinda em Foz do Iguaçu para fazer esse show? Ah, com certeza. Eu venho sempre aqui na cidade, já me identifico aqui com algumas coisas. Eu adoro aqui. Sempre que dá, eu venho. E agora a gente está aqui com esse disco, né, lançando, e a receptividade tem sido ótima. Então eu espero que o pessoal vá confirme a presença nesse show aí. Nós estamos com a Cid aqui também presente. Eu não sei onde que estarão à disposição os ingressos, né? Os ingressos pro show, mas aqui na Transamérica, né? Vai estar disponível também em alguns... A gente vai estar divulgando onde as pessoas, né, os nossos ouvintes, onde o público, enfim, pode adquirir o show, então, o ingresso para o show da Ana Xuxa na sexta-feira, que será feriado, né, Guilherme, no dia 24. Muito bem lembrado, bem lembrado. 24, feriado municipal aqui em Foz do Iguaçu, de São João Batista, ou seja, é um motivo a mais aí até para prestigiar um evento cultural aqui na nossa cidade, né? Exatamente. Já que Foz do Iguaçu, nem sempre, né, nós temos aqui na nossa cidade uma banda, uma cantora, um show, então vamos lá, vamos prestigiar aí a Ana Xuxa. Agora, Ana, você falou aí da questão de ter lançado o trabalho primeiro no YouTube, né, essa Sim. experiência, e eu noto justamente que hoje em dia a questão das redes sociais, das ferramentas, isso é importantíssimo. Sim. Quais são os canais aí que as pessoas podem encontrar a sua música e as informações também sobre a sua carreira? Claro, eu tenho uma página no Facebook, né, Ana Xuxa, quem quiser procurar. Lá eu encaminho para todas as outras redes sociais. Então eu tenho o SoundCloud, tenho meu canal no YouTube, todos Ana Xuxa. E S-U-C-H-A, tá, gente? É que às vezes falam Xuxa, isso, Sasha, é maravilhoso. É, realmente, né? Até me perguntasse mais descontraídamente se acontece isso das pessoas, cara. Ó, oh, Ana Xuxa. Ah, sempre, é irritante, gente. Né? Não, não é irritante, não. Eu já acostumei, assim. Ainda nem enjoei da piada. Tá ótimo. Tudo certo. E dá tempo ainda pra gente ouvir mais uma? Cê claro. Nos dá esse privilégio de ouvirmos aqui ao vivo? Com certeza. Então vamos lá. Ana Xuxa aqui ao vivo na Transamérica Foz. Nós vamos disponibilizar essa entrevista aqui, esse bate-papo com ela, as músicas que ela tocou aqui também ao vivo com a gente, né? Vamos disponibilizar daqui a pouquinho no nosso site transamericafoz.com.br. Se você for lá no Facebook da Transamérica Foz agora, você já vai ver um videozinho ali com a Ana tocando aqui ao vivo no nosso estúdio. Vamos lá, que música vai ser agora? Vou tocar Uma Mulher Feliz. Uma Mulher Feliz, portanto, Ana Xuxa aqui na Transamérica. Tá aqui. Valeu. Todo ano mamãe me diz que eu sou uma moça tão bonita. E se eu usasse uma saia e uma fita, seria o sonho de qualquer homem do país. Ela nos prepara um cafezinho, pergunta se reparei no vizinho, insiste em provocar, quando que eu vou namorar? Oh mamãe, há mais de um mês tô namorando a Inês, nem reparei no rapaz. Oh mamãe, mamãe, há mais de um mês tô namorando a Inês, nem reparei no rapaz, porque pra mim tanto faz. Todo ano mamãe me diz que eu sou uma moça tão bonita. E se eu usasse uma saia e uma fita, seria o sonho de qualquer homem do país. Ela nos prepara um cafezinho, pergunta se reparei no vizinho, insiste em provocar, quando que eu vou namorar? Oh mamãe, há mais de um mês tô namorando a Inês, nem reparei no rapaz. Oh mamãe, mamãe, há mais de um mês tô namorando a Inês, nem reparei no rapaz, porque pra mim... Esta música, portanto, de Ana Xuxa aqui na programação da Transamérica Foz. Ana, prazer recebê-la nesta manhã aqui na Transamérica. Privilégio todo meu, querido. Muito obrigada pelo convite. Muito de obrigado. Verdade. Muito obrigado também, Ana. E só reforçando aqui, Guilherme, já recebemos aqui, saiu do forno agora aqui, né, o convite, o ingresso, então, para o show de lançamento do disco de estreia, né, Inês, com Ana Xuxa. Então, só reforçando, na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, às 20h30, lá no Hotel Bela Itália. E nós teremos os ingressos aqui, então, na Transamérica Foz, tanto para venda, né, no valor de R$40, quanto também para sorteio durante toda a semana aqui, então, no Transmania com o Guilherme, né, Guilherme? Então... Exatamente, será um privilégio. Muito obrigado e sucesso para você. Eu que agradeço, gente. Estão todos convidados e espero vocês no show, tá bom?